segurança da salvação. O autor de Hebreus falou sobre coisas melhores que acompanham a salvação. Ele se referiu a muitas coisas, mas a melhor das melhores se refere à imutabilidade do propósito de Deus em relação à salvação. Isto é, Ele nunca mudará as coisas que acompanham, especialmente as que se referem à sua própria concretização. Ou seja, Ele a conduzirá, Ele próprio o fará, até a sua completa consumação, com a nossa entrada na posse da herança eterna que nos tem prometido nos céus. Foi exatamente para mostrar aos herdeiros da promessa da salvação, que são os crentes, de que seriam realmente salvos em Cristo e que deveriam descansar quanto a esta verdade, Deus, para mostrar a imutabilidade deste seu propósito, se interpôs com um juramento, jurando por si mesmo a Abraão que no seu descendente, que é Cristo, abençoaria todas as nações da terra, a saber, a todos que crescem no seu nome. Se Deus jurou fazer, é porque Ele de fato não voltará atrás no propósito sobre o qual jurou em nenhum tempo. Então não serão as perplexidades, as fraquezas, as tristezas, os sofrimentos e tudo mais que os crentes possam sofrer em sua jornada terrena que poderá lhes tirar esta salvação que foi prometida por juramento feito pelo próprio Deus. A imutabilidade deste propósito divino foi evidenciada por duas coisas imutáveis: a promessa, a primeira coisa, e o juramento que Ele fez, a segunda coisa. A promessa já seria suficiente, mas foi reforçada com um juramento para que não houvesse nenhuma dúvida quanto à segurança de recebermos e mantermos para sempre aquilo que Deus nos prometeu, a saber, sermos herdeiros juntamente com Cristo. E a natureza desta firmeza é comparada a uma âncora que nos segura firmemente. A segurança e firmeza não são propriamente nossas, nem da nossa fé, mas desta âncora que é a promessa e o juramento feito por Deus. Então, a promessa e o juramento estão ancorados no sacerdócio e no sacrifício de Jesus, e não em nós mesmos, de maneira que não vacilemos ou duvidemos do seu cumprimento, porque não estão firmadas em nós, que estamos rodeados de muitas fraquezas, mas no próprio Cristo, que não tem qualquer fraqueza, antes é todo poderoso.